Eu assumo no zaro, vou brincar no vento leste. Aranha tece puxando fio da teia, ciência da abeia, da aranha e a minha. Muita gente desconhece, muita gente desconhece, oi lá lá vi. Muita gente desconhece, muita gente desconhece, oi lá lá tá. Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho, é o mar um grande espelho, onde os dois vêm se mirar. Rosa amarela quando bucha perde o cheiro, o amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro, é furo que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, oi lá lá viu. Todo mundo quer cheirar, todo mundo quer cheirar, oi lá lá tá. Todo mundo quer cheirar. Deu meia noite, a lua faz o claro, eu assobo no zaro, vou brincar no vento leste. Aranha tece puxando fio da teia, ciência da abeia, da aranha e a minha. Muita gente desconhece, muita gente desconhece, oi lá lá viu. Muita gente desconhece, muita gente desconhece, oi lá lá tá. Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho, é o mar um grande espelho, de onde os dois vêm se mirar. Rosa amarela quando bucha perde o cheiro, o amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro, é fumo que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, foi lá lá, viu? Todo mundo quer cheirar, todo mundo quer cheirar, foi lá lá, tá? Todo mundo quer cheirar. Muita gente desconhece, foi lá lá, viu? Muita gente desconhece. Muita gente desconhece, oi lá lá, tá? Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho, é o mar um grande espelho, de onde os dois vêm se mirar. Rosa amarela quando bucha perde o cheiro, o amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro, é fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, oi lá lá, viu?